Novamente, neste horário, uma pausa em nossas transmissões. Retiramos do ar a ZYI-673, estação de onda média da difusora Rádio Cajazeiras. Emissora operante na frequência de 1070 kHz, transmissor de 20 kW, Cajazeiras, Paraíba. Voltaremos logo mais às 4 horas e 30 minutos e queremos continuar merecendo sua honrosa audiência.